Recosta está livre, ele é sexo, informe estabilizado. Portará estabilizado lá. Mike Bravo, Quebec. Bravo, Quebec, bom dia, prossiga. Quebec, autorização para reboque da remota 3 do bate 1, para a posição número 4 do bate 1. Quebec, somente confirme, da remota do pátio principal para o portão 04 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Mike Bravo, Quebec, tem autorizado o reboque da remota para o portão 4, mantendo escuta constante, reporte ao término, Quebec. Quebec, sim. Eu saiba sim, vou confirmar aqui com a torre. Ah, era só pra saber, eu sou visual aqui, Pairoz. É quase que chame agora a Torre Salvador no 836. 86, Mike, é quase. Salvador, muito bom dia, Papatango, Mike, é quase. Mike, é quase, confirme, visual com campo, senhor? Afirmativo, totalmente visual, vai prosseguir na descida até 1.100 pés, 1.000 pés da GL, para cruzar A pista auxiliar ingressar na do reto. Mike Eco Oscar, a princípio poderia efetuar uma base pela direita da pista no 7, com agora a curva à esquerda? Tem motivo, pode efetuar pela direita. Gente, Mike Eco Oscar então, curva agora à esquerda, autorizado base pela direita da pista no 7. Chame na base para autorização de pouso, Mike Eco Oscar, vento agora em Salvador de 1 a 50 graus com 1 a 0 nós. Chamará na base, Oscar. Base, Mike Eco Oscar. Oscar, final aprovada. Aguarde por produção de pouso. Mike Eco Oscar. Tá na base com trem fixo. Vai de base para final agora. Aguardando autorização de pouso. Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, pouso autorizado na pista no 7, vento de 160 graus, 09 nós, ajuste no 020, Mike Eco Oscar. No 020, livre pouso, Oscar. Alô, bom dia, Web Jet Whisky, Juliette Delta. Whisky, Juliette Delta, aguarde 2 minutos. Mike com Oscar no solo aos 4-1, confirme parte com Celestina. Tá bata. Bata, ciente, backtrack aprovado, Mike com Oscar, chama ele vendo parte do bata. Whisky Juliette Delta, prossiga. Whisky Juliette Delta solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 03. Do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, autorizado Delta, mandando escuta constante, aporte ao terminal. Iniciando isso, Juliette Delta na escuta constante da Torre Salvador. Torre Oscar, livre esquerda agora? Negativo, senhor. É, no final da pista, o senhor vai continuar o backtrack. É a segunda, perdão, da presente, a segunda à sua esquerda, a taxiway. Mike Bravo, Quebec, informando o término do revólver, obrigado, bom dia. Copiado, Quebec, livre, bom descanso. Autorizado reingresso, Oscar. Chame o Livrando.